Obrigado, Paz. 5, 8, 7. Oxenaire 6315, está com 144 agora, tem a Galeão, 3 horas e 5. Quantas pessoas a bordo do Oxenaire 6315? 144. Oxenaire 6315, autorizado táxi via Pate 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torres, frequência 118, decimal 6, altímetro no 021. 021, 186, Pate 1, ó. Web 5857, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette vai chamar. Ana 142 para cima. Chana 6142, você? Oi, Chana 6142, confirme sente, da Serra. Oi, Chana 6142, pronto, cota. Oi, Chana 6142, autorizado via, correção, autorizado Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível 350, decolar a pista 1-0, após primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, responder 5453, frequência do controle 120, decimal 8. Oxana 6142, reporte para o nosso parafuso acionar, cotejamento correto. Pode prosseguir, está na Juliette, 5857. 95857, pode prosseguir para a parte 1 no gate 5, via Juliette. Juliette, gate no parte 5, para o 5, uma boa tarde. Boa tarde, web 5857. É o 9889, chama agora Receita 1251, alterna 13325, total. 251-3325, obrigado. Meia 3-1-5, autorizado a linha IMT cabeceiro 1-0, reporte pronto. Chané 6326, solo às 36, livre à direita e chame solo 121, decimal 9. Livre à direita, área solo 219, 6326. 48, desce para 3 mil pés, mantém a via, chegada maré. Chegada maré, 326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. 326, Alfa, encontrará 2793. Xana 6142, autorizado, puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Juliette, deixando a 6142, confirma iniciando, puxa. Tá, iniciando. Deixando a 6326, mantenha posição devido a tráfego livrando o gate 241. Controle Salvador, boa tarde, o Xana 6325. É 315, sobe 360, Del, vigila. 360, Del, chama 360. Autoriza para a direta de Del. Mantenha a saída, 6315. Lateral, 6315. Salvador, boa tarde, papapá, Vitor, Vitor, Vitor, passo 240, parando 90, pessoal, associar. Boa, triplo Vitor, vai descer para 4 mil pés na via chegada maré. Ajuste no 020. Passo na via ou na 020, triplo Vitor. Kiko Delta, call Salvador Approach on 119.35. Taxi Omeia 142, alterna Natal, 3:56, finalmente 80, 8:00, 6142. Xana 6142, autorizado táxi até ponto de espera. via Alfa Índia, correção via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre frequência 1118, decisão 6, altímetro no 021. Índia e Alfa, no ponto de espera 216, com 1021, 6142. China 6326, observando com o Airbus 318 da mesma companhia, após livrar, autorizado o Pátio 1 no Gate 1. Itapuã, Lighthouse. Papapá, Alfa, Tango, Tango, prossiga. Mike Echo Delta, how do we hear? Aguarde, copy. Delta? Proceed by corridor, achei corredor, post para house light, Mike Echo Delta. Itapuã House Light. 940 graus, 089. E decola, meu guarda. 192 está autorizado, LFC X-Ray. Reporte no localizador. Posta lá um localizador, 392. Papapá, Alfa, Tango, Tango, pronto, copy. Alfa, Tango, Tango, autorizado Salvador para Sierra, Novembro, India, Charlie. Rota direta, nível 100, decola pista 10 após primeira curva à esquerda, saída Momo, após direta, transponder 5443, controle frequência 120.8. Tango, Tango, autorizado, está na reporte, pronto para ataque. Rebel 142, decolado aos 45, chama o controle 120, decimal 8. 208-6142. 1, alterno 3325. 351-3325-6352. Controle, boa tarde, Oceano 6142. Oceano 6142, contato radar na decolagem, Estubal 350 no perfil da Telepuca. 35 na Puca, 6142. Ipa. Azul 4065, pronto, cópia. Azul 4065, autorizado Salvador para Campinas, via Alfa Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta Trive, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola da pista 190, após primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge, mantendo nível de voo 360, responde 5507, controle de frequência 120.8. Azul 4065, cotejamento correto, reporte, pronto para puxar o sinal. Alfa Tango Tango confirmando, mantém 1.000 pés até 180 mini de TVR Salvador, após prosseguir visual nível 085. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3192, final de mais travado. TAM 3192, com registro de altímetro no 021, autorizado pouso pistão no 0, vento 140 graus, 069. Livre pouso, 3192. 500, CNH 1021. E a parte 31. Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro no 021. Sete Romeu, controle. Ativo Mike Juliet Romeo, chame o controle Salvador 19.35. Mike Echo Delta, Roger, contact Tower 118.6. Mike Delta, do you have condition land hovering threshold 35? What's the wind? Wind 130 degrees, 08 knots. Confirm, Mike Echo Delta, do you have condition? Afirmo! Operate LS X-ray, chamando torre 183.6. Acontece no setor norte ou sudeste? Sim, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, prossiga no corredor Bonfim a 1500 pés. Acione código transponder 0124. Quente, Mike Juliette Romeu, foi na prova da rotatória. Reporte visual com a rotatória. Mike Echo Delta. Vitor. Essa é uma navegação pro de Duna, descendo para 2000 pés, reportando fui LS. Papa, Vitor. Sente, está estabilizando o lock pro plano, Vitor. Confiado. Iniciando a redução para a aproximação final, aguardando transferência de comunicações. Vai dando transferência ao triplo Vitor. Torre, 1648, 1,6 milha para o externo. 1648, ajuste no 021, no repórter baixar travado, aguardando pista livre. Solo 51, Assistente, Alfa Tango Tango, mantenha ponto esfera do 10. No 648, autorizado pouso pistão 10, vento 150 graus, 069. No 648, copiou a torre. Afirmativo, copiou o 648, livre pouso? Afirmo, livre pouso, pistão 10. Torre Salvador, boa tarde, Papa Papa, Vitor, estabilizado no IRS da 10, solicita base visual pela direita da 17. Papa Papa, Vitor, reporte marcador externo para cancelamento do plano. Está pronto para cancelamento, triplo Vitor. Sim, triplo Vitor. Plano instrumento, cancela 252, prossegue visual, reporte final 17. Entrará na final da 17, triplo Vitor. Mike Echo Delta on the ground at 5-2, approve the taxi until April 4. Gente, mais direção mesmo. 61142, chama agora o centro Recife 12685, alterna 12545. 2825, boa tarde. 3192, autorizado ingresso no Pátio 1, para Gate 4, via Juliette. Delta, approve the taxi until April 4. Tango Tango Lima, tenga 010. Peraí, 154 está presente, vou direto e está aqui. No 648, solo 54, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 648. Obrigado, boa tarde. Solo, boa tarde, vou no 648, livrou. Tango Tango, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Bem, importante da Juliette, 4. Ah, girando de base para a final da nossa site, triplo Vitor. Triplo Vitor, autorizado pouso pistão 17, o vento 100 graus, 059, confirma, baixado travado? Afirmativo, baixado travado. Enche, livre pouso pistão 17. Livre pouso na 17, triplo Vitor. Mike Juliette Romeu, ciente, chame torre na frequência 118 decimal 6. Só para informação, tem bastante urubu na final curta aqui de 1,5 mm da 17. Gente, triplo Vitor. Corre, o papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Unidade da rotação, cara, visual com campo para regresso na da base. Gente, Max Jet Romeu da presente, autorizado hangar da Bata, o vento 110 graus, 059, reporta solo controlado. Autorizado, pouso no hangar da Bata, reportará no solo controlado, Max Jet Romeu. Alfa Tango, Tango. Decolado 56, chame controle 120, decimal 8. 208, Alfa Tango, Tango. Juliette Romeu, como foi informada, informo concentração de pássaros a 1,5 milha da cabeceira 17. Gente, gasta a informação, Romeu. Tipo, Vitor, salvo as 5,6, informo pátio. Gente, autorizado backtrack ao estacionar no hangar da aeroestar, frequência livre. Alfa, Tango, Tango. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato, radar na decolagem, suba 100, saída Momo. Alfa, Tango, Tango. Momo 648, autorizado ingresso no Pátio 1, no gate 02, via Juliette. Pátio 1, 02, Momo 648. Via Juliette. Azul 4462, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Livre as restrições da subida, livre ascensão a 100, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Muito boa tarde, é 786, é, 350 para Natal. 5856, confirme ciente da informação, certo? Confirmo, ciente da informação. 5856, pronto, cópia? Confirmo. 5856, autorizado Salvador, Natal, via Upzulu 10, nível 350. Decola pista 1-0 após primeira curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR, transponder 5513, controle de frequência 120, decimal 8. Gente, autorizado 5-0 para Natal, 10 da esquerda, PUCA, transição ZIPAR, que é a saída, 5513, no transponder 1228, é o controle pela pérdula 1-0, é 7-5-6. 95856, confirme controle de frequência 120, decimal 8. 208, controle, 7756. 95856, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Reportar quando pronto para puxa acionar, 7756.